7, passando na voz, visita a Tiago Hotel. Autorizado o pouso, 97, visita o Tiago Hotel, vento é 150 graus, 079. 7, autorizado o pouso, 7, visita a Tiago Hotel. Célula 1241, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 125, 128, 35, 0241, boa. Ok. Papatão Gosto no meu Charlie, mantém a saída chama o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 200 decimal 35. Papapai, Serra Quilizada, sendo identificação, chegada bom que autorizada. Lista para o de voo 060, que é no 098. capataz Sierra Kilo Delta sem restrições usa para 4.000 pés que navega no 08. Quantos milhas? Faz desvio, vem pelo. Faz desvio, pelo. Então, eu confirmo que está propondo modificação das regras? Firmo. Na Rádio Delta, regra de voo IFR cancelada aos 0338. Doença para no 1500 pés altímetro no 08. Reporte visual com campo voe para a triagem, siga o rotatório. Cheque descendo para 1510 com 1018, 1098. Formará a abstão. Já é que o Delta conseguiu já visual com o campo? Firmo. Firme? Afirmo, já visual com o campo. Só, correção. Chame a torre Salvador, frequência 18, decimal 95 para ingresso no circuito de tráfego. 18, 95, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, passar, Serra Kilo Delta. 118.95, Serra Kilo Delta. Boa noite, por favor. Pro, papapá, Serra Kilo Delta. Kilo Delta. Autorizado o pouso na 17, o vento é 1.00 graus, 62 reais. Delta 7, autorizado o pouso 17, vento ano 00 graus, 08 nós. 7 de pouso para o Serra Kilo Delta da 17. Trânsito Delta no solo 47, autorizado táxi para o estar. Táxi para o estar. 7-0, show controle de Salvador, a sua identificação. Esse mantém no 050, Juxo no 017, direto em Itapé. São 3170, estação do mar, separa 2 hotéis, ajuste no 017, liga 10, reporte estadual.